E ninguém se preocupa por eu ser eleito por um governo que é da mesma cor da minha Câmara Municipal. Mas os interesses das minhas pessoas e das mais frágeis são mais importantes que qualquer interesse partidário. Vou dar mais uma nota, que é o seguinte. Houve, em Oliveira do Hospital, foi aprovado um prover do queijo, não é só para o queijo Serra da Estrela, é um prover que abrange o queijo do Rabassal e o queijo da Beira Baixa. São três proveres que têm uma verba, começou a ser negociado, o Dr. Manuel Marques participou nestas reuniões, tem participado, um prover que tem à volta de 2 milhões de euros, que foi aprovado e que será desenvolvido. Eu penso que um parceiro importantíssimo, até porque tem a ver com algumas modernizações e com algumas candidaturas, como eu disse, ele não será exclusivo, mas para mim também morre muito que este prover, a reunião, uma das reuniões em que participaram várias pessoas ligadas à ANCOSA, que tenha sido em Oliveira do Hospital dos primeiros passos, das reuniões com os presidentes que estivemos à frente desta reivindicação junto ao quadro, e por isso eu acho que vai haver aqui um tempo mais de oportunidades. Vocês que já sofreram tanto, agora poderá ser que com a ANCOSA a acompanhar-vos que haja possibilidades de irmos buscar algumas verbas para algumas coisas diferentes também.